carregou uma cruz em meu lugar. Como reagir a esse amor? Tudo ele fez em meu favor. Eu te agradeço, meu Senhor. Seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei, Jesus, alto preço ele pagou, seu sangue derramou por mim, Jesus. Seu sangue.